Desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. DJ, mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Vou na Bahia, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Nosso amigo Alesso, tá aqui com a gente também. Alesso, um forte abraço, meu irmão. Deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Como é que é? Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Hoje domingo, gente, tem um trem da saudade lá no Damascelo, lá em Guaraci. Você é o nosso convidado. Vamos lá. Bora, Salina! Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maluquinho. O trem. Camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora passa mais 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Como é que é? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. É muita onda, hein, meu? Hoje jogou fora o pincel. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto. Bem reduzido pra gente, da manhã. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Venha aí para o trem da saudade e boa viagem. E aí? DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Como é que é, hein, meu irmão? Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela. Cadê minha amiga Carmen Goncada? Tá por aí, rapaz? Cadê ela? Quer que eu faça chover. Bora, Carmen! Pra poder contar os pingos da chuva. Um abraço aí, meu grande amigo Lourinho, olha. Vai encaixar. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O trem da saudade. Banda 007. Somos aqui no Casarão hoje. 7º forrozão dos taxistas. Vamos lá! Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota. A gente chama atenção aí da nossa família saudade, tá, gente? A partir de agora, o DJ Dalton vai começar a bater as fotos aí da nossa família. Detalhe, é de graça, você não paga nada, tá bom? Logo mais tá sendo postado no Facebook. Detalhe, se o cara estiver pegando fuga da mulher ou a mulher estiver dando S no marido, te escute, meu irmão!

tocada ficou só o filé, o porta-retrato da versão do Arrocha. O trem bom, hein? Bora! Se um sonho a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos nas tardes de domingos da mágica manhã. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Chega aí, primo. Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Oh, oh, oh, não dá. Daqui a pouquinho a gente detona muito forró, muita saudade. A gente fazendo uma sequência de arroz, olha. Aceita que tudo se perdeu, amor não. Abraço também o Alexandre, a Anne, Eliana e também o Guto. A galera da churrascaria do Guto tá aqui com a gente, obrigado, tá, gente? Vai passando o tempo, eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Não porta retrato. Essa música vai de Diego pra Rose. Foi muito boa, olha, né? Momento que ficaram difícil de esquecer. Bateu saudade, chama. Eu volto. A Roxinha tá com a gente também, olha. É, moleque. Aceita que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo, eu não sei. Rapaziada aí da pousada dos irmãos tá com a gente também. Não dá, oh, oh, oh, não dá. Você não dá, não dá, não dá. Manda 007. Olha o Robson Wesley. Olha o Robson Edson. Obrigado. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool. For you to come back. O trem da saudade. I'm standing alone in the rain. E aí? Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. Ah, and now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor. Venha para o trem da saudade e boa viagem. Tira do coração. Olha, dia 14 de julho. A gente vai estar aí em Peixe Boi, gente. Detalhe, a nossa estrutura completa, completíssima. Lá no sítio Manuel Marques. Amei demais. Enlouqueci. Venha para o trem da saudade. Brigas banais. Te perdi. O tempo já passou. Eu não consigo. Apita meu trem. Meu 007. Vai. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. E aí? Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, é esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. Como é que é? E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando. Muito obrigado também o Davi aí do grupo São Geraldo. Toda vez que você tá aqui com a gente, orgulho de Salinas, hein? Eu vou, é verdade, obrigado. Responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Também a Suelen e a Gisele estão com a gente. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor? O trem da saudade. Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não vou... Dia 6, 6 de julho, sexta-feira, tem um trem de volta lá em Bragança, tá, gente? Pra conversar lá no terraço! Uma árvore, e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia... Sua amiga Deia, tá com a gente, um forte abraço, valeu! Justamente esse dia... Que eu não quero que aconteça. O trem da saudade. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, som do trem Mineirão. O sétimo forrojão do Saxista. E a gente vai pra cima. Essa é a máquina da saudade. Mineirão. Porque os bons tempos estão de volta. Estão sim. Vamos lá, vamos lá. Saudade. E aí? Bora estar com a gente também, os caça-farra aí do Atlântico, DJ Pingo e sua esposa. Obrigado, hein, meu irmão. O trem da saudade. Olá, as meninas de Belém aí, junto com a galera da Moto da Saudade. Estão com a gente, obrigado. O trem da saudade. O trem da saudade. Sabe que eu me disseram que aqui em Salinas tem muita mulher sincera, cara. É verdade? Cadê o grito das mulheres sinceras aí, hein, meu irmão? Só quem é sincera de verdade solta o grito. Agora eu quero o grito das mulheres solteiras aí. Quem tá solteiro? Nosso amigo Val e a sua esposa Rose. Obrigado, hein, meu irmão. Vamos lá. Tira do clube do Remo aí! O trem da saudade. O trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bora agitar, Salina! Que tem algum corintiano hoje aqui, dele? Quem é do Corinthians, solta o grito aí, hein? Tem corintiano hoje aqui, dele? Quem torce pro Flamengo aí, hein? A gente que quiser bater sua foto aqui na cabine do trem, tá aqui a nossa máquina digital, é de graça, né, Dari? Você vai fazer o download aí no nosso Facebook, tá bom? No Facebook do Paulinho Boy ou do DJ Dalt e também dos grupos de WhatsApp do Trem da Saudade. Você não paga nada, é de graça. Pode chegar aqui, tá, gente? Aqui no trem prevalece a humildade em primeiro lugar. Me disseram que os homens são assanhados aqui, cara. Cadê o grito dos homens que gostam de mulher aí? É, será? Só quem gosta de mulher solta o grito! E o grito das mulheres gostosas aí! Bora que é o Trin Salina! Thank you. você e eu aqui no trem. O trem da saudade. O trem da saudade. Rapaz, cadê minha amiga Carmen com o Gá? Cadê ela? Ela é suas amigas, olha. Nossa amiga Sheila! As amigas aqui com a gente também, obrigado, hein, Sheila? Um, dois, um, vai, vai! Tem alguém solteiro ainda aqui, Ney? Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, vai! Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Mais uma, Marcião. Vou baixar o volume e vocês cantam aí, vai. Quero ouvir, quero ouvir. É. Não, tá fraco. Bora fazer melhor, bora fazer melhor. Disseram que aqui em Salinas só tem gente arretada. Eu quero ver agora, hein? Vamos baixar o volume e vocês cantam! Eita! Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai! Quem é do Pai Sandu aí? Prazer das visitas aqui com a gente também, os irmãos quebra tudo. O parceiro Val também, o DJ Pingo. Batidão. Um abraço, hein, meu irmão. Seja bem-vindo aqui no trem. Quem tá feliz em Salinas aí? Joga o bracinho pra cima, só quem tá feliz. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Estamos na Quadra Junina. Vou liberar a Quadra Junina. Mas quem tá botando fé que o Brasil vai estrear com o pé direito amanhã? Joga o bracinho pra cima aí. Vai, vai, vai. Só quem vai torcer pro Brasil, joga o bracinho pra cima. E solta o grito aí. Canta assim, vai. Eu sou brasileiro. Mais alto. Com muito amor. Quem tá botando fé no Brasil hoje? Nosso amigo Robson tá com a gente também. Bora, Robson. Forró Bodó, São João da Bahia é o maior. Forró Bodó, Forró Bodó, Forró Bodó. Forró Bodó, Forró Bodó, Forró Bodó. Forró Bodó, Forró Bodó, Forró Bodó. São João da Bahia é o maior. Meu senhor São João do Bom Fim, o São João é mais São João. A tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão. O os blocos vão espalhando alegria. É o povo cantando e dançando dia e noite, noite e dia. Venha para o trem da saudade e boa viagem. Que São João é maravilhoso. É São João do Bonfim, você é pra mim o São João mais famoso. É tradição, é curtição, é alegria. E é o quê? É multidão, é emoção, é poesia. Todo dia é forró. É forró. Todo dia, tradição do forró. É na tradução da Bahia. Todo dia é forró. É forró todo dia, tradição do forró. É na tradução da Bahia. E Salinas vai dançando com o som do trem. Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a Dário, mas a sorte da beleza que existia. Lá, lá, o bom cantar de alegria. Quem espera se alcança, meu amor já me dizia. E aí? Dia raiou, arco na areia, minha sereia, São João é um amor. Dançando, bora curtindo, já tem covardia. Aí o cara aproveita, vai logo botando o olho na parada, cara, pro cara descolar. Mas antes disso, a gente dança assim. Fala, bebê, que dinheiro foi vindo pra gastar, meu irmão. Na emenda, amarre a corda direito. Na emenda, pra corda não rebentar. Quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito, brincando de emendar. Na emenda. Tem moça que quebra a jura. Na emenda. E depois não pode emendar. Na emenda. Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Aí o cara guarda o dinheiro debaixo do colchão, leva o destempero e deixa tudo pra mulher gastar com bunda branca, né, meu? Tem que gastar mesmo. Eu vou fazer um engenho de corda de caruá. É um trabalho bonito, mulher torcendo os cabritos, fazendo a corda coxar. Os velhos estavam brincando e depois deram pra brigar. A tristeza criou dó, vovô enganou vovó na hora de emendar. É o forró. Olha, dia 7 e 8 de julho na Vila Pão de Açúcar. Tem Super Pop Live e a Panta Amazônia. Mais uma. Mais uma. No verde novo, verde lodo, verde mar, a alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu, o povo canta, o povo dança, lá vão ter alavanto. É CMD, é CMU, viva a magia, viva do maracatu. É CMD, é CMU, viva a magia, viva do maracatu. Estrela cadente cai do céu, estrela candente é claro véu, abelha rainha faz o mel, a noite é dona do... Vai logo passando o leque, meu irmão, e já já você vai dançar agarradinho, tá bom? É hora do cara descolar o peludo. É madrugada, é pé na estrada, é passareiro. Venha para o trem da saudade, é que boa viagem. É quase nada, é o retiradinha vivendo a rebolar. Deixa eu chamar esse cara aqui, deixa. Aqui, chama o Menequês. Chama a Derequete. Chama o Menequês.

tenho que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Ei, DJ Paulinho Boy, esse aqui é o compadre da saudade, DJ Paulinho Boy. Cadê o Neneco, hein? O boa só acha graça, hein? Olha aí, a sanfoninha vai só morder. Cadê o Neneco, hein? Vai só morder. E a gente abofetando aquela neguinha pelo meio do salão e o chinelo. Coisa boa. O trem da saudade. Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar, esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou, que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor, é mais claro que uma noite de lua. Chora lá, dou chora guerra. Mas até essa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. Mais uma, senhor! Dona Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari, você descendo pelo Amazonas, e só brilhou pra mim no Chapuri. Lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade do balançar de rede dos igarapés, destas coisas lindas que não têm idade. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade de me banhar nos rios como a tacacá. Beber açaí lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci, lá em Quaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena. Igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena. Segura! Lá do Rio Jari, lá do Chapuri, de coração, de Chapuri. E a gente grava com certeza, gente. Agradecendo mais uma vez o carinho de cada um de vocês que chega juntinho hoje pra curtir o Trem Mineirão aqui no Casarão. Obrigado, gente, pelo carinho, tá bom? É a segunda vez que a gente pinta por aqui e é uma satisfação muito grande a gente chegar e detonar pra vocês. Vai! Lá do Rio Jari, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O trem da saudade. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena. Igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena. Lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Coraci, lá do Chapuri, do Rio Jari. Bora curtir, bora! Lá de Guaraci, lá do Chapuri. Mais um sócio! O bicho fede, mas fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento pra danar, mas no fundo é saboroso. Fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. O trem da saudade. Não adianta nem olhar assim pra mim. É, aí, é velho agora, né? Pelo pichain, do que eu tô falando, bem é pele, é espetoso, é fedorento. Badana, mas no fundo é saboroso. Alô, Gelos! Badana, mas é gostoso. Gelos tá de volta, né, gente? É gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. Badana, mas no fundo é saboroso. Minha gentinha, esse bicho é um gambá. O trem da saudade. trazendo pra tratar. Esse cheiro que ele tem é no cabelo, mas se a gente arranca o pelo, o gambá fica cheiroso. Faz-se um fogo de palha, bota uns gravetos pra queimar. Verdade. Com tempero nunca falha, é saboroso tal gambá. Põe pimenta malagueta e a cervejinha pra gelar. E o quê? Se você... Tô preocupado com o cheiro do desgraçado e nem quero saber se... E você tá, você tá, você tá, você tá. Faz-se um fogo de palha, bota uns gravetos pra queimar. Um bom tempero nunca falha, é saboroso tal. Ora, Roja, Maiara, põe pimenta malagueta, o Ailton e a cervejinha pra gente. O Diego tá com a gente, tá, gente? Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado. Equipe Checa Balsa comigo. Você tá, você tá. Bora sim, bora sim. Alô, galera de Fortaleza, é muito gostoso estar com vocês, chamegando aqui na casa do Vaqueiro. Vez ao vivo. Eu quero um par, menina, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra calçar. Eu quero um, eu quero dois, eu quero três. Eu quero um par daquilo que você fez. Eu quero um, eu quero dois, eu quero três. Eu quero um par daquilo que você fez. Eu reparti o boi com os amigos meus, com o maestro nos teclados, Marlon no vocal. E a rabada é da rapaziada, e a parte da mão é de Sebastião, e a parte do pé é de seu Manoé, e a parte de trás é daquele rapaz, pra tomar tacacá em Belém do Pará, pra tomar açaí em Garapé-Mirim, e pra beber chibé, vai lá e abai pé. E o chifre de quem é? É de quem tá de pé. O chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre enrolado é de quem tá sentado. O chifre enrolado é de quem tá sentado. E o chifre que tá enrolando é de quem tá dançando. Eu quero um par, vai. Menina, eu quero um par. Eu quero um par de tamanco pra calçar. Eu quero um, eu quero dois, eu quero três. Eu quero um par daquilo que você fez. Eu quero um, eu quero dois, eu quero três. Eu quero um par daquilo que você fez. Eu reparti o boi com os amigos meus, com o maestro na guitarra, Marlon no vocal. E a rapada é da rapaziada, e a parte da mão é de Sebastião, e a parte do pé é de seu Manoé, e a parte de trás é daquele rapaz, pra tomar açaí em Garapé-Mirim, e pra beber chibé, vai lá em Ebaité, pra tomar tacacá em Belém do Pará. E o chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre enrolado é de quem tá sentado. O chifre enrolado é de quem tá sentado. E o chifre que tá doendo é de quem tá bebendo. Que beleza, tá com vocês aqui, galera. Olha que eu sou de Belém, hein? Chegando aqui em Fortaleza, chamegando com vocês. Simbora! Bora! Vou repartir o boi com os amigos meus, com o meu amigo baterista e comigo aqui cantando. E a rabada é da rapaziada, e a parte da mão é de Sebastião, e a parte do pé é de seu Manoé. E o chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre enrolado é de quem tá sentado. O chifre enrolado é de quem tá sentado. E o chifre que tá zoando é de quem tá fumando. Eu quero um par, menina, eu quero. Para os irmãos, quebra tudo aqui com a gente, obrigado. Eu quero um, eu quero dois, quero três. Também a esposa Rose, também o DJ Pingo Batidão, olha só. Os amigos meus, o meu amigo na guitarra e eu no vocal. E a rabada é da rapaziada, e a parte da mão é de Sebastião, e a parte do pé é de seu Manoé. E o chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre de quem é? É de quem tá em pé. O chifre enrolado é de quem tá sentado. O chifre enrolado é de quem tá sentado. E o chifre que tá doendo é de quem tá bebendo. Mais uma chia! O nosso parceiro cabeludo aí do Surdão Saldi é com a gente, cabeludo, forte abraço, hein, meu irmão. Bora! Você já viu um cachaceiro desse de pé de balcão? O trem da saudade. Na nossa região, conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão rico ele tocava, servia de mangação. E aí, como é que é? Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabos gritando, dizendo conjunto bom. Fofo, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo tá com jeito bom. Velho furado, fazia foro, fofo, triângulo enferrujado, pandeiro. Olha com a gente também os parceiros Vitor Pangadão, também o Andrei Mix. Poxa, abraço ali. Fofo, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum junto bom. Segura! Fofo, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum junto bom. O trem da saudade. Fechado, mas a música não saía. O triângulo, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofo, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum junto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofo, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo algum junto bom. Vai, sax. Próximo sábado tem Caxanhal. Seu nosso convidado da gente, Gésio Paraíso. É a pedida. Olha a equipe aí da carreta Arsenal Saúde. Hoje aqui curtindo com a gente, obrigado da gente. Sejam bem-vindos aqui no Trem da Saudade. Contrabaixo, dá uma lapada, vai. Forrozão dos taxistas. Deixa, esquece, foi você que errou. Deixa, esquece, se já tem um novo amor. Fácil, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não me... Equipe Chega Balde, Natália, Diego, a Rose. Te amei com todo amor. Alô, Baiana, um abraço a você. Eu chorei. Deia, bora, Deia. Um amor que não tem fim. Eu sofri. Eu que te queria tanto. Fui além dos horizontes. O cara vai logo botando o olho na parada. O cara dança bem agarradinho. Vai. Baby, esquece. Foi você que errou. E aí? Deixa, esquece, pois já tem... Parceiro aí, o DJ Bajero, dou valor. Passo, simples, basta só querer. Sei, vou sofrer, pois você já não me quer. Jura? Eu te amei com todo o amor do mundo. Eu chorei por um amor que não tem fim. Eu sofri. Além dos horizontes, por você te perdi. Claro que isso é amor, agora conta dá valor. Digo só mais uma vez, isso é amor. Bora deixar mais uma, senhor! Deu um amigo serrotão. Fato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando meu espaço. De boca dura vai tomando a minha cerveja. O safado abraça minha namorada. Cara de pau falando na orelha dela. Esse cabra tá com ideia curada. Eu tô de boa, não tô fazendo nada. Só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas se ela vacilar, presta muita atenção. sou serrotão pegador. Ei. Eu tô de boa, não tô fazendo nada, só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas se ela vacilar, presta muita atenção. Sou serrotão pegador. E eu pego mesmo. Para curtir, sou no trem. Eu cheguei pra você, tá bom? Pegar um pouquinho do Damasceno. Vamos estar no Damasceno, lá em Coraci. Olha o Davi aí do grupo. São Geraldo, tá com a gente. Todos os salinhenses aí, valeu. Tenho um amigo serrotão, mais folgado que sapato de palhaço. Quando chego pra dançar o meu forró, o safado vai tomando meu espaço. De boca dura vai tomando a minha cerveja. O safado abraça minha namorada. Cara de pau. Olha com a gente também a Sueli, a Gisele. Esse cara tá com ideia pura. Minha amiga Sheila, bola Sheila. Eu tô de boa, não tô fazendo nada. Só tô dando uma olhada na sua namorada. Mas ela vacilar, presta muita atenção. Rapaziada, já lançou a rocha. Pegador. Já lançou quadrilha, já lançou short, forró. Agora chega aquela oportunidade do cara descolar o peludo, do cara chegar junto na mulher. Essa é a oportunidade. É forró perfeita aí, doidão. O DJ Paulinho Boy vai dar agora. Alô, DJ Paulinho Boy. É hora daquela sequência pra descolar o peludo. Vai, meu DJ. Bora! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. A oportunidade do cara que tá solteiro agora chegar na mulher, cara. Puxar ela pro meio do salão e dançar bem coladinho. Vamos lá! Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, o trem da saudade. É tanto... Canta assim no ouvido dela. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Venha para o trem da saudade. É por você. O que, que eu falei? Já tem nego, já tá até amando aí. Coisa boa. Um abraço aí, gente, pro Toninho. E também o Leonan. É com a gente, falei. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Corvá chegou! É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto, que canto. É por você que canto. Yeah! O trem da saudade. Sei tu, al di là del sole. sonho più ambizioso ci sei tu. Para curtir, bora. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle. Ah, se eu não estivesse tocando, eu puxava uma mulher pra dançar comigo, na maré. Ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, o trem da saudade ci sei tu. Bora, Salinas! Al di là ci sei tu. Volta no trem da saudade, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle. Bora, Juju, nossa amiga Juju. Aí da galera top. Também as meninas da MEC. Obrigado, hein, Juju, valeu. E o quê? Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. O que eu falei, rapaz? A oportunidade do cara chegar junto. Del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per ai, DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. O stop da Margância aí, parabenizando o DJ Paulinho Boy. Muito obrigado, tá, meu irmão? Só acho que dão seja, olha. Mais uma, Cia! Uma canção pra mim que fale você. DJ Paulinho Boy do Mineirão, comandando e levando a galera à loucura. O trem da saudade de você. Diga que você pretende tudo deixar bem agarradinho. É. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. Eita, meu filho! E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Daqui a pouquinho a gente faz também, gente, uma sequência de marcantes pra quem dá valor, tá bom? Bora curtir a saudade, bem coladinho, bem gostoso, o cara descolar a parada. Nossa, DJ Paulinho Boy, aqui é a vampira, meu amor. Você é covarde mesmo, né? Essas tuas músicas me deixam louca. Verdade, vampira. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Pretinho. Pra gente que quiser bater foto aqui do Trem da Saudade, nossa máquina tá à disposição, perdão, tá? Chega junto aqui com cabeça de Cubuaçu. É, meu irmão, é de graça. Tem uma música aqui que faz um tijolo que eu não rolo ela. Sandro Lúcio. Fala assim pra ela, fala. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar me faz o feliz. Trem da saudade. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair. Iludir, se ferir, seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, repetir, engolir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Os Salinas, Sudre! Te amar foi o erro. Foi o erro te amar. Mas eu erro outra vez. DJ Paulinho Boy. Acaso precisar, o covarde da saudade. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Você estou sofrendo. Te amar que faz feliz. Bora curtir assim, bora. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, se ferir, iludir. Seu amor é desse jeito manhoso. E aí, Daldo, bateu umas voltas aí, aí dos top da Amargante. Estão aqui com a gente curtindo, obrigado, hein? O amor é um prato quente, atraente, envolvente. Posso chamar ele, tá, gente? É de graça a foto. Você não paga nada. Você vai postar no nosso Facebook. Eu não vou te esquecer nunca mais. O trem da saudade. Safado e gostoso demais. É que o moleque deu cabeça branca ali. Morou, dança muito, olha. Mas a gente é doido. Servir, engolir, repetir. Bora, domingo! É um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer. Domingo está só na manha da aranha. Traz uma água, filho. Meu amor é um jeito bom de viver. Eu não vou te esquecer. Ela da bike da saudade. Mais uma sim. Olha só, gente, as mulheres folguitas de Salinas aqui com a gente, olha só. Fale o que você quiser falar. É muita onda, meu irmão. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu amor. Eu preciso de você. Você Cadê elas? As mulheres folguentas de Salinas, olha só. Obrigado, meninas, pelo carinho, tá bom? Sintam-se à vontade aqui no Trem da Saudade. Olha o parceiro Vitor Pancadão e o top das marcas com a gente. Obrigado, tá, moleque? Obrigado! Daqui a pouquinho a gente faz uma sequência de marcantes, tá, gente? DJ Domingo! Ele é a primeira dama. A gente também, dando o prazer da visita, o Pote, o Robson e a sua esposa. Obrigado, tá, gente? Sintam-se à vontade aqui no trem. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá! Faço o que você quiser. O trem da saudade. Fale o que você quiser falar. A gente briga e se ama, se rola na cama, não pude descer, tentar perceber. Pagou tudo, né? Só amor é chama, é força. Olha o Simão quebra tudo aqui com a gente, obrigado. Também um Val, a sua esposa Rose e o DJ Pingo Batidão. É, mãe. Destruir nossa vida, eu sou seu amigo. Cadê ele? Cadê ele? Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Primo, vai pra cima, pretinho. Puxa uma mulher pra dançar, meu irmão. Bora. O infinito está em teus olhos. Se eu não tivesse tocando. Teus cabelos e tua boca que me deixam sempre louco de vontade de tocar. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Eu sou teu, você é minha, tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha, ouve o que eu vou falar. Bora que é o trem da Solverde, Solverde, bora! Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos.